Então, nos ajudam mesmo. Se não fosse eles, a gente não conseguia fazer. O Walter da WS, que não está aqui hoje, mas muitas pessoas conhecem o Walter, que nos ajuda também sempre, né? Graças ao patrocínio é que a gente consegue ter algum lucrozinho para casa. Porque se não for o patrocínio, a gente é obrigado a entregar o livro na mão da editora, a editora fica com tudo, a gente não fica com nada. E quando a gente arruma o patrocínio, a gente consegue vender e o lucro vai todo para casa, para as casas que a gente ajuda, né? Então, esses dois aí, além de ser amigos e trabalhadores da AME, são pessoas assim muito importantes nas nossas vidas. E o Walter também, não só nos livros, mas como todos os outros trabalhos também, eles sempre estão envolvidos e participando, nos ajudando. Queria agradecer imensamente a presença da dona Licinha, que está ali, é a médium que recebe o pai Joaquim sempre lá na Coal, né? Ela está ali quietinha. Muito obrigado por ter vindo. Hoje já teve trabalho na Coal, a gente sabe. A idade vai pesando, mas ela está aqui para prestigiar a gente, prestigiar o pai Joaquim também, né? Porque quem arrumou essas confusões para mim foi ele primeiro mesmo, né? Então a senhora tem que estar aí. E com seu aval ainda, né? Então, muito obrigado, dona Licinha, por ser uma mãezona do jeito que é para todo mundo e para nós também, né? A gente fica muito agradecido e feliz. E queria dar uma notícia para vocês, que no mais tardar, finalzinho de abril, começo de maio, estamos lançando um outro livro que conta a biografia da dona Licinha e os casos do pai de Joaquim e de muitos mentores da Coal. Cada história, uma mais legal do que a outra. História de fé, história de esperança, história que você morre de rir, entendeu? História de extraterrestre, que a dona Licinha de vez em quando vê uns extraterrestres passeando por aí, história do fundo do mar. Então, ela tem histórias que o pessoal vai brigar muito comigo. Porque cada pessoa que eu chego fala, mas você contou aquela história? Eu falo, não, essa daí eu não contei não. Eu falo, mas por que não contou aquela? Eu falo, não, vai guardando essas aí para a gente colocar no outro livro quando sair, né? Então, no final de abril, ou no começo de maio, nós estaremos lançando o livro Uma Vivência, Folhas ao Vento. Uma Vivência, Muitas Histórias. E obrigado mais uma vez por ter deixado eu participar desse projeto também junto com a senhora. Agradecer também a nossa irmã Ivanilde, que está aqui. Ivanilde, a gente não sabe, quando a gente olha para ela, a gente não sabe se está olhando para Ivanilde, se está olhando para a Mãe Maria, né? Que ela que é a Mãe Maria, né? Que recebe a entidade Mãe Maria. E estamos esperando, quem sabe, se Mãe Maria não vem dar um recadinho aqui também hoje, né? Para a gente. Já tinha falado para a dona Licinha também, está aberto, né? Aqui, espírito tem vez, né? Aqui não está proibido o espírito falar, não. O espírito chegou aqui e fala. Não tem problema. Né? Porque tem lugar aí que o pessoal está fechando as portas para espírito. Vocês já viram? Espírito não entra mais. Está cheio de centro espírita que não tem espírito. Não tem espírito. O cara está 50 anos na doutrina espírita, nunca viu um espírito se comunicar, nunca conversou com ninguém, nunca viu um espírito incorporar. Está cheio de espírita que morre de medo de espírito. Vocês já viram isso? Espírita com medo de espírito. Morre de medo, não dorme sozinho, não fica com a luz apagada, com medo de espírito. E está lá, fazendo curso disso, fazendo curso daquilo. Por quê? Porque nós estamos botando os espíritos para fora das casas. E na realidade eu estou na campanha permanente. Traga o espírito para dentro da casa espírita novamente. Né, Heloísa? Por isso que a gente tem o nosso trabalho lá, no sábado de manhã também, dando oportunidade para os espíritos virem se comunicar, nas sextas-feiras também, na última sexta-feira do mês, lá na AME também a gente tem feito psicografia, na Coal já faz isso bastante tempo, na tenda de Umbanda Mãe Maria a gente conversa. Primeira vez que eu fui na tenda de Umbanda Mãe Maria, uma entidade incorporou e veio perguntar para mim, eu posso conversar com você? Eu falei, pode. Eu perguntei, mas por que você está perguntando se pode? Ele falou, não, porque está cheio de gente que tem medo de espírito, você não tem medo não? Eu falei, não, tenho não. Então a gente ainda tem que passar por essas ainda. Quando chegar na frente do espírito, o espírito pergunta se a gente não tem com medo. Porque provavelmente se eu falasse que estava com medo, ele nem conversava comigo. Agradecer a todos vocês que vieram aqui. Queria agradecer um agradecimento especial ao meu amigo Walter, que está lá no fundo, lá do lado da mãe dele, da Beth. Não baixa a cabeça não, não fica com vergonha não, viu, Walter? Ó, um grande abraço para você. Já abracei você, depois eu vou abraçar de novo. Viu, Walter? Agradecer a minha família, que está toda aqui nos prestigiando, né? Agradecer o pessoal do trabalho, agradecer os amigos das casas espíritas que estão aí, agradecer o meu amigo Nil, que é o responsável sempre por estar fazendo as capas dos livros. Eu tenho algumas reclamações contra ele, mas paciência, fazer o quê, né? Mas ele é que bola todas essas coisas aqui para a gente, né? O Armando e o pessoal do Missionários da Luz aqui, que sempre estão nos apoiando, sempre nos ajudando, com maior alegria, com maior prazer, todo o pessoal aí voluntário para nos ajudar e deixar a gente fazer aqui. Cadê o Armando? O Armando, vem falar alguma coisa aqui sobre missionários. Pessoal, às vezes a gente chega no escuro e não vê, né? Mas aqui tem uma obra gigantesca para uma casa de repouso. E eu aconselho a todos nós investirmos em casa de repouso. Porque quem sabe a gente não vai precisar de uma vaguinha aí daqui a pouco, né? Então, Armando, fala um pouquinho da casa. Vai ter um... Aqui tem almoço todo primeiro domingo do mês também. O Armando queria convidar vocês. Obrigado, Jorge. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los. Sejam bem-vindos, né? É uma honra para nós que o Jorge escolheu aqui o salão para poder lançar, né, o quarto livro dele e trazer todos vocês aqui. A gente agradece e se sente muito honrado com isso, Jorge. Muito obrigado. É sempre um prazer convidá-los, né? A Casa de Oração Missionários da Luz, aqui a gente chama de obra da Casa de Repouso Nosso Lar. Nossa sede fica lá no Jardim Oriente, na rua Yamaguchi. A gente chama de sede doutrinária. Aqui está a obra da Casa de Repouso. É aquela maquete que está ali na entrada. Nós estamos construindo devagar, porque qualquer um sabe que qualquer obra nesse sentido, ela é lenta pela própria necessidade de receita. Então nós estamos aqui fazendo diversas atividades. Nós temos um carnê, nós temos aí almoços. Agora a gente está começando uma cultura. Da mesma forma como o Célio Lemos tem um almoço no último domingo do mês, a gente está copiando no primeiro domingo de cada mês. Então está todo mundo convidado. Primeiro domingo do mês, a partir do meio-dia, a gente está fazendo aqui uma macarronada. Mas vamos lá, já falei demais. Vamos deixar quem tem que falar, de fato falar. Jorge, a palavra é sua e brigadíssimo pela sua presença sempre, querido. Obrigado, Armando. E a gente sabe, quem é de casa espírita sabe que a gente tem que vender o almoço para jantar. Então eles vendem a macarronada aqui para conseguir fazer alguma coisa na obra. Eu esqueci de agradecer o pessoal do Vivência Espírita, nosso pessoal, Rodrigo, Rui, Graça, Helder, né, Adriana, todos que junto com a gente faz esse trabalho aí com a rádio online agora também. Agradecer meu amigo Fernando Petit, que está ali também, o vereador Fernando Petit, que veio aqui nos prestigiar como amigo mesmo, que nós somos já há algum tempo, e a amizade cada vez mais cresce e eu admiro ele como homem, como político, cada vez mais. Agora vai ter mais um filho, a responsabilidade vai aumentar mais ainda, né? Demorou para aparecer o primeiro, depois que apareceu o primeiro, daqui a pouco está com a meia dúzia lá, hein, Fernando? É assim. Eu queria mostrar um pouquinho para você como que nós chegamos no trabalho. Aqui está aparecendo meio apagado, mas aqui é a colônia Campo de Luz, pessoal. Uma vista panorâmica da colônia Campo de Luz. Pode ver que lá em cima que fica a colônia, e ela vai caindo em cachoeiras, chega aqui embaixo, tem o Vale do Alvorecer, e aqui no escuro é o Vale Sombrio. Por isso que é das sombras ao alvorecer. E aí só uma vista panorâmica agora de cima da colônia. Aqui é a cidade, né? E aqui é aquelas cachoeiras que vão caindo. Isso aí foi o que chegou para mim, e foi o que eu passei para o Nil. O negócio está andando sozinho, viu? Estou achando que é coisa de espírito, né? Coisa de espírito. Ele não estava programado para andar só. Eu vou tirar, vou deixar isso aqui para lá. Você vai mudando isso aí, Nil, né? Então chegou para mim assim, e é o que eu passei para o Nil, que o Nil que faz o trabalho de capa, né? Que faz as ilustrações. Pode passar, Nil. Então, aí como que ele fez a capa do livro? Porque às vezes a gente não tem ideia, pensa que é fácil, né? Porque ele vai fazendo e a gente vai dando palpite. Vai fazendo e a gente vai achando legal, ou vai querendo outra coisa, pede para ele mudar, às vezes faz um trabalho inteirinho, você não gosta daquele, mas aí é o que está na cabeça dele, isso aqui, né? Isso é a imagem que ele estava projetando no começo do livro, né? Pode ir passando. Aí foi formando, pode ver que vai estar chegando, está chegando onde eu estou querendo ainda, né? Vai lá, vamos melhorar esse negócio aí. Isso aqui que está no livro, ó, É uma quantidade de espíritos que às vezes, se você não prestar atenção, você não vê desse jeito. Então, um burburinho total lá no, nas trevas inferiores. Mas aí a gente vai formando para criar uma imagem mais interessante. Aí ele cria um túnel aqui, aquelas imagens ficaram lá para trás, fora do túnel de luz, que depois vocês vão ver que quem faz esse túnel de luz é o Pai Joaquim e Mãe Maria, para dar sustentação ao resgate que eles vão fazer no final do livro. Aqui é o grupo que acompanha, que é o grupo Castelão lá do plano espiritual. As caras deles são tão feias quanto o grupo Castelão daqui. Não podia ficar mais bonito, né? A gente falou, faz mais ou menos parecido com os que são daqui mesmo, né? Olha, se encontrar com uns desses aí, a gente vai se assustar por aí, não vai não? Ainda bem que não aparecem muitas caras deles assim lá. Mas olha os lampiãozinhos deles. Eles fazem todo o trabalho de sustentação e a colocação deles dentro daquele corredor de luz lá que vai aparecer depois. Esse aqui sou eu, viu? Esse aqui. Vai lá, Nil. Aquele corredor de novo, agora já é iluminado. Né? Tudo isso é o que eu desenhei, o desenhista vai montando. Olha lá, agora ele colocou o pessoal, ó, iluminando o corredor. Vai passar essa imagem de novo. Não é a mesma imagem. Ele iluminou e depois ficou a sombra embaixo. Olha lá. Você voltou, Nil? Voltou, né? Agora passa outra. Que aí vai aparecer a sombra para poder dar o foco. Você não perde a graça do negócio, né? E aí ele vai colocar as pessoas que estão sendo resgatadas, que foi o que eu pedi para ele, no próximo. Lá. Aquelas pessoas são pessoas que estão conseguindo sair daqui e penetram o campo de força porque conseguem entrar no campo de força. Tem energia, sintonia para conseguir entrar. E aí depois ele coloca Mãe Maria e Pai Joaquim, quem provocaram tudo isso aí para fazer esse resgate. O nome do livro, que a gente tem que trabalhar as letras também. Aí a capinha da frente pronta. Esse Jesus que está aqui agora está em preto e branco ainda. Mas não foi fácil a gente fazer, não. Porque eu precisava captar a imagem que eu tinha visto. Né? Aqui são os personagens do livro. Aquele ali é o Ângelo, esse aqui é o Aurélio, aqui é a Mãe Maria. Também tudo projeção que ele vai fazendo. Aqui eles estão numa sala, e o Jesus está naquela sala. Aqui é uma sala que tem na casa de Mãe Maria, na colônia Recanto de Luz. Na parede tem aquele Jesus lá. Um Jesus que ela encontrou pela primeira vez na época que ela viveu, na época do cristianismo. Por isso que ela lembra dele daquele jeito e projetou lá na sala da casa dela e eu consegui ver. Por isso que eu consegui passar para o Nil o jeito que a gente precisava. Então foi formando também a capa da frente e a capa de trás. Aqui que é a minha bronca que eu tenho do Nil. Porque eu pedi, pelo amor de Deus, para ele dessa vez. Duas coisas que eu pedi para ele. Primeiro, quando eu fiz o livro Músicas Espirituais Como Acontece, eu só falei, Nil, eu só quero que você me coloque bem bonito na capa. Aí ele me colocou de costa, tocando violão. Falou, Jorge, para arrumar você para ser bonito, foi o único jeito, foi desse jeito, deixando eu de costa. Mas não, o livro, a capa já estava pronta, falei, deixa para lá. Aí depois eu falei, Nil, vê agora se dá uma caprichadinha na minha foto. Não precisa ser tão bonito, mas dá uma caprichada. Aí quando eu vi, ele tinha feito isso. Falou, Jorge, para dar uma caprichada, se botar a foto mesmo. Eu falei, mas no livro Campo de Luz você colocou a foto. Ele falou, por isso que não vai vender tanto. Esse aqui vai vender muito mais, porque o pessoal dá uma disfarçada, né? Na foto dá uma disfarçada. Mas é legal trabalho artístico, né? Que você consegue enxergar até o meu olho é maior do que o outro. E ali aparece. Volta aí, Nil, ó. Ó. Um olho é maior do que o outro. Se chegar pertinho, você vê que é meio castanho ali e tal, né? Aí eu concordei que eu tava mais bonito assim mesmo. Concordei com ele depois. Aqui é o livro todo agora, aberto, né? O livro aberto, todo. Então eu queria que vocês batessem uma salva de palmas pro Nil aí, por favor. Obrigado. A gente fazer apresentação de livro é complicado, porque se a gente chegar aqui e ficar contando a história do livro, aí daqui a pouco ninguém quer comprar o livro. Por isso que a gente já faz a estratégia do pessoal comprar antes, né, também. Hã? E quem não está aqui, não vai escutar a história, vai comprar depois, não escutou. Mas, eu, conversando com a minha amiga Val, que ela é do Grupo Castelã, eu convidando, né, para ela vir, a família dela, no evento, e ela é atriz, né? Ela é atriz. Falou, Jorge, que tal se a gente fizesse uma leitura dramática de algumas coisas no livro? Eu achei a ideia muito legal.

Filhos dela mesma não sabemos. O que se sabe é que ela trata todos como filhos. É o tipo de espírito que já conquistou o amor pleno e o transmite a todas as criaturas. Naquele momento, olhei para Ângelo e percebi que ele estava muito emocionado. E aqui eu vou parar porque eu já estou mais na metade do livro, né? E aí fica a surpresa para vocês, o desfecho de todas as histórias que ainda vem por aí. E eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, né? Os saltos no tempo. E é isso, eu acho que a mensagem aqui é de muito amor, né? E que a gente está aqui aprendendo e que sejamos inteligentes, né? E sábios para aproveitar essa experiência, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, para realmente sairmos daqui melhores do que chegamos, né? Então, com muita, muita gratidão por vocês terem me ouvido pacientemente, eu me despeço na noite de hoje e entrego meu amigo para depois fazer uma dedicatória para mim. Muito boa noite, gente. Na hora que estava ficando emocionante, ela parou, né? Só lembrando, pessoal, quem conhecer o Ângelo vai ficar impressionado e apaixonado por ele. Porque a colônia, ali o Vale do Alvorecer, tem um campo onde pessoas que têm síndrome de Down são recebidas para fazer uma readaptação. E o Ângelo, na última encarnação, ele foi portador da síndrome de Down, se readaptou e já está na colônia Campo de Luz, acompanhado pelo Aurélio para reencarnar. Por isso que ela contou aí essas encarnações. E tem muitas histórias nessa trajetória. O pai Joaquim, por exemplo, ele conta histórias maravilhosas ali. Tem uma palestra que o pai Joaquim faz em Campo de Luz, que é Trabalho é Vida. Ela serve para todos os momentos das nossas vidas, né? Ele fala que quem se preocupa com o trabalho não tem medo de morrer, encara a morte frente a frente, né? Mas é uma lição maravilhosa, um capítulo inteiro, ele fazendo essa palestra, interagindo com as pessoas, que nos deixa bastante felizes e impressionados. Ele nos leva também em uma câmara onde acontece uma ascensão. Nós estamos acostumados a saber como o espírito vem reencarnar. Agora, quando o espírito sai de onde ele está para outro lugar mais alto, eu nunca tinha visto. E o pai Joaquim mostra para a gente, nesse livro aí, essa ascensão. Como o espírito sai de lá para ir para outro lugar, né? Então, cada vez mais a gente fica impressionado com esse espírito, com o pai Joaquim, né? E eu me sinto muito feliz por ter ele dando sustentação para esse nosso trabalho, por ele ter me escolhido, né? Quando eu fui conversar com a dona Licinha a primeira vez, ele incorporou e falou isso pessoalmente. Falou, eu vou onde eu quero, e pode continuar que é nós que estamos juntos com você. E quem apresenta Mãe Maria dessa vez é ele, né? Convocando para ir até Campo de Luz, que é lá que vocês vão ver um desfecho maravilhoso. Voltando um pouquinho para falar do Ângelo, eles desmistificam esse lado do síndrome de Down e pessoas que têm deficiências mentais, que são as pessoas mais sensíveis que existem. Fala, felizes das famílias que têm condições de viver com essas pessoas, né? E a gente nunca pode achar também que porque a pessoa tem síndrome de Down ou qualquer deficiência, que ela está pagando alguma coisa, porque ela já, às vezes ela já está fazendo a curva convexa de volta, já não é mais alguma coisa que está acertando, já é alguma coisa que está para evoluir, como é o caso dele, que agradece imensamente ter sido um síndrome de Down. Ele considera como a melhor encarnação que ele teve, porque ali sim ele consegue fazer o que o espírito necessitava para ele dar prosseguimento depois. E o próprio benfeitor lá, o tio Alfredo, fala que muitos se reencarnam com deficiência mental, mas como prova, não como expiação. Ele vem para fazer um tipo de trabalho para depois em outras encarnações ele exercitar aquilo. Então a gente nunca pode falar que alguém que está com uma deficiência mental ou com uma legião ou com qualquer coisa está pagando alguma coisa. É incorreto a gente falar isso. A doutrina espírita não fala isso para a gente. A gente sempre está em processo educativo, sempre desse jeito, né? E o nosso encontro com Mãe Maria é fantástico. Nosso encontro com Mãe Maria é emocionante na colônia Recanto de Luz, onde ali a gente consegue ter um desfecho da história do Ângelo, né? Um desfecho da história do Ângelo, emocionante mesmo. E a partir dali, Mãe Maria assume também,

E nós continuemos, meu filho. Obrigado. Pai Joaquim, Pai Jacó, Pai José de Aruanda, Caboclo da Lua, Caboclo Tupinambá, Caboclo da Sete Encruzilhada, os Erês, todos estão aqui formosos, louvando ao Senhor a vida, porque estão os eliminando, pouco a pouco, passo a passo, nos libertando da escravidão, do preconceito. Pode cantar de Mãe Maria? Saravá, saravá, Mãe Maria, saravá todos nossos companheiros de jornada. Saravá, saravá, luz divina, luz divina que alumie o caminhar. Na tenda de Mãe Maria, o trabalho é de paz e amor, com a luz de Jesus Cristo Salvador. Arrei o preto velho, os caboclos, os doutor. Nega velho, mudou um bocadinho. Vocês não estão vendo, né, mãozinha? Nega velha, pode ver essas coisas bonitas que tem aí. Perdoa a emoção, nega velha, mas é de muita felicidade. Vamos plantar um jardim. Precisamos plantar flor. Abrir as porteiras. Ai, portas da casa, olha aí, quantos que estão perdidos, vagando aqui, não lá nos abismos escuros, estão vagando aqui. O que está faltando para os nossos jovens, para nossas crianças? Amor, amor, e dizer, vem meu irmão, vamos nos abraçar, vamos cantar e dançar. A vida é tão bonita para se viver. Tem os espinhinhos, vai machucar, mas vamos aprender a cantar, cantar, sonhar. Nosso Senhor Jesus Cristo cantou para nós a música que nunca vai se perder, a música da Boa Nova. E o meu fiozinho aqui do coração, obrigado. O trovador divino continua cantando. Obrigado. Jogaram umas pedrinhas, não sei, mas agora não estão jogando mais. Né? Obrigado, Mãe Maria. Nosso Pai nos abençoe, nos ilumine. Está pedindo desculpa. Vocês vão encontrar uma pessoa também maravilhosa, que é a Mãe Maria, né, no livro. É, nós tivemos a oportunidade também de receber o prefácio. O prefácio do livro foi ela que fez para a gente, Mãe Maria mesmo, né? Uma das orações finais também do livro, que ela incorporada fez a oração muito tempo antes de terminar o livro, e depois aquela oração foi conseguida encaixar no final do livro. Eu nem sabia daquilo, mas foi encaixada no final do livro. Queria pedir para o pessoal organizar as coisas aí já, senão daqui a pouco todo mundo vai embora e não come. Tem salgadinho, tem tudo aí, tá bom, pessoal? Salgadinho, bolo, refrigerante, suco, tem todas essas coisas aí. Espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão gostar, porque o livro não é meu, o livro é do Aurélio Augusto, né? E os protagonistas são o Pai Joaquim, Mãe Maria e muitos personagens que estão aí no livro, e eu fico muito feliz por eles terem me escolhido. E mais feliz ainda, por quê? Porque às vezes a gente acaba fazendo um livro psicografado, aí arruma espíritos lá que a gente nunca nem ouviu falar para poder colocar de personagem dos livros da gente. Esse aí foi o contrário, quem arrumou ele, eles é que me arrumaram, foi eu que arrumei, eles é que me arrumaram, eles que me colocaram nessa, através do Aurélio Augusto, que conhece esses dois espíritos, Pai Joaquim e Mãe Maria, e são espíritos afins mesmo, espíritos que nós estamos no dia a dia aí junto com eles. Então eu fico muito feliz por isso. Quem quiser conhecer o Pai Joaquim, conversar com ele, vai lá na Coal de vez em quando que ele está lá, sempre dando seus conselhos, sempre dando suas orientações, há muito tempo, pela mediunidade de Dona Licinha. Quem quiser conhecer Mãe Maria, ela não incorpora bastante, não, é difícil, né? Tem muitas entidades que ela incorpora, assim, geralmente é em época de alguma comemoração que Mãe Maria vem, porque ela é a decana da casa, mas tem o Caboclo da Lua, tem o avô Sebastião, né? São os que mais trabalham mesmo, a Mãe Maria fica mais na coordenação, e a gente fica feliz por ela dar essa mensagem aqui pra gente na noite de hoje. Tem um salgadinho então aí, como eu falei para vocês, e eu prometi que a Leia vinha cantar mais uma música aqui pra gente. E muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Comentem o livro depois. Bom, aproveitando a deixa da nossa querida Mãe Maria, que nos orientou a nos abraçarmos mais, a plantar flores, né? A nos unirmos. Então nós vamos fazer uma canção que diz um pouquinho por que a gente está aqui, por que a gente é brasileiro, por que a gente nasceu no Brasil, por que somos a pátria do Evangelho. Então que a gente consiga se unir, preste atenção na música, na letra, para vocês verem que maravilha. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro e por amor, no seu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus pensamentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus sentimentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus pensamentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus sentimentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil com as cores do as cores cabem no nosso Brasil. Obrigada, gente.